atenção. Portas se abrem e aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. E se eu fumo, ninguém tem nada com isso. Não, não, não, não. Preciso da sua postura. A minha segurança eu faço na cintura. O hipócrita vai, os valores não caem. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, dê dois. Mas mantenho respeito. Eu canto dig, dig, dig. O que acontece, vou contar. Quando eu fumo marihuana, como eu fico chapa. Além do que me acontece de me chapar, faz olhar, me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machucará então. Nobody move, nobody get hurt. Respeito é bom, mantenho os dentes no lugar. Mas eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do ragá. Porque quem gosta disso já nasce no sangue, rapá. Eu ouço Yellow, burro, bando, Gucci, Rank. Chaba. Porque eles querem me pedir de fazer fumaça então. Se liga, meu irmão, essa é a situação. Sinto o groove do rag e o preso do refrão. Amigo, faça aquilo que é direito. Acabe agora com seu preconceito. Se você tem amor pelo que tem no peito, mas mantenha o respeito. Amigo, faça aquilo que é direito. Acabe agora com seu preconceito. Se você tem amor pelo que tem no peito, mas mantenha o respeito. Aí, tá filhota, tá gadinha? Sabe? Vai firme, puxa fundo e segura, falou? Aí, cê sabe. Aí, ó. Filho, que satisfaz. Aí, cumpade! Mas enquanto choram, outros vêm e os devoram. O meu pensamento não é como o seu. Tabaco ou maconha, o que te vergonha? Eu não sou menos digno porque fumo maconha. Me contem, me contem. Aonde eles se escondem atrás de leis que não favorecem vocês. Então por que não resolvem de uma vez? Põe as cartas na mesa e discuta essas leis. Planet Hemp, meu irmão, os criminosos. Porque eu luto pelos direitos dos nossos. Pessoas inocentes morrem, vou por uma gelada. Eu ouço bem, bem, e não vou fazer nada. Tem que parar com isso, acabar com essa matança. Enquanto tem gente morrendo, tem outro gerenciando a pança. Mas se você quer brigar, põe a barba de molho. Comigo é dente por dente, meu irmão, olho por olho. Se você tem amor pelo que tem no peito, dê dois, mas mantenha o respeito. Dê dois, amigo, faça aquilo que é direito. Dê dois, acabe agora com seu preconceito. Dê dois, se você tem amor pelo que tem no dê peito, dois, mas mantenha o respeito. Dê dois, amigo, faça aquilo que é direito. Dê dois, acabe agora com seu preconceito. Dê dois, se você tem amor pelo que tem no dê peito, dois, mas mantenha o respeito. さんとジェントルマン、私は今リオデジャネイロになんだか知らないけどいます。それでなんか今ゴンチチのレコーディングとかでここに来てて、そしたら偶然なんかオリジナルヒップホップとサンバのオリジナルミックスを作るとかいうなんか男の子たちに会って、マルセロ・デトスっていう人がのレコードになんか喋ってるんですけど、なんかいっぱい葉っぱとかもらっちゃってなんかボケボケで、もう何を喋ってるんだか全然わかんないんですけど、それじゃあまたさようなら、失礼します。